Cala a boca. Então, voltamos em mais um podcast, o podcast do Pata Rachada. Tem 60 anos que a gente não grava, tem mais ou menos 80 que eu não gravo, mas eu estou de férias, então agora tem programa toda semana, durante as próximas três semanas só. Depois vai ser mais semana que vem. Natal, o cara vai viajar, vai falar, não vou poder gravar não, final de ano, um cavalo ficou grávido aqui da Britney Spears, na verdade o oposto, né? Não, sabe o que vai ter próximo do Natal? Sabe o que vai ter, Alex? Manda aí, Timboa, vai lá, já vai. Vai ter dia 19 de dezembro em Diadema, no Container Pub, na entrada de Diadema. Tem um festival com bandas muito interessantes, mas a menos interessante de todas é a nossa banda Enigma Ex Machina. Então, sejam todos convidados aí. Quem quiser mais informações, vai lá no nosso Instagram, lá, Enigma Ex Machina. O flyer tá lá e se você puder, vai. Se você não puder, não tem importância, porque é longe pra diabo. Então, é isso, vai logo ali. Leve sua faca favorita. Exato. Exato. A gente vai tocar com o Crucifixion BR, com o Final Disaster, com Anaman. Qual é? Modo Mácula, que isso. É Death Doom, doido. E Sentencer, que é brother do Lucas. Então a gente vai conhecer o Lucas também. Então a gente vai ter um encontrão Goldcast, invariavelmente. É isso aí. Pô, que massa. Que massa. Vai ser divertido. Vai ser divertido. E o flyer vai estar aí no post, mas o que a gente veio fazer hoje, para introduzir o tema, tem uma pergunta importante antes mesmo de apresentar vocês. Gente, o que é Golden Shower? Estou aqui com o Timbó. Oi. Quero falar que o importante é dizer que Gimo é qualidade comprovada. Estou aqui com o Alex. Eu queria dizer que a Gimo vende mais de 200 produtos para 80 países. Gimo é qualidade comprovada. Estamos aqui de volta, cara. Esse aí já tem. Eu acho que participou do primeiro e nunca mais voltou. O Godoquinha. Eu não sei a piada do Gimo, então bebam água. Seja bem-vindo. Não beba Gimo. E, aliás, se você Gimo, tem uma Gimo marca de água, patrocine o canal do Farid, porque senão ele vai acabar bebendo Gimo. Então, hoje eu decidi fazer um tema merda. Estávamos ensaiando com a banda e a gente decidiu discutir o porquê essa treta toda com a vocalista do Brass Against, Sofia Urista, que fez xixi consensualmente com um fã num palco e deu todo problema, ela quase foi presa, ou vai ser presa, não sei. E a gente queria discutir Sério? Isso. Tá nesse nível. Sofia Urista vai... presa amanhã. Exato. E a gente queria discutir isso, contar outros momentos bizarros que tiveram no palco, inclusive dentro do metal, essas listas não tem especificamente dentro do metal, mas no metal tem bastante coisas bizarras no palco. E, sei lá, algum tema babaca, só pra passar o tempo mesmo. Vamos lá, faz a vinheta aí. Roda a vinheta! Cara, então, no último dia 15 de novembro, eu acho que foi um pouco antes disso, na verdade, já tem isso tudo, 15 dias? Já tem. A banda Brass Against estava tocando, se eu não me engano, na Flórida, e subiu um fã no palco, se eu não me engano, o fã pediu E não, não pediu nada. Lista... Só tava lá. Não, eu acho que ele pediu, cara. Teve uma... Tá. Não, não dá pra ver no vídeo, né? Não dá pra saber. Exato. É. Mas a Sofia Urista abaixou suas calças e agachou e urinou na cara dele no palco. Num acordo consensual dos dois. De eu quero urinar e eu quero receber o bicho na frente de milhares de pessoas. Isso aí deu o que falar pra caralho, tanto que já tem... Agora deu uma acalmada, mas ficou pelo menos uma semana saindo notícia de todos os dias de comunicado da banda, comunicado do público, justiça indo atrás da Sofia, pessoas entrando pra processar. E eu queria discutir isso, por quê? A processar pelo quê? Porque tava no show e não gostou? Porque não foi escolhida? Porque tava no show e não gostou numa definição que o Matuza falou esses dias, que eu vou até roubar aqui por fazer o famoso gozar com o pau dos outros, que é o consenso de terceiros, que é um termo do BDSM. Eu não sabia disso e achei muito bom o termo. Inclusive, quero ressaltar que por ter acontecido na Flórida, já pode entrar para aquela lista de notícias que começam com Florida Man, Florida Man gets urinated in the face at stage, tá ligado? Pra quem não entende isso, digite Florida Man e o seu aniversário, você vai descobrir algum bizarro, quer dizer, algum fato bizarro que alguém fez no dia que você nasceu, na Flórida. Mas eu trouxe esse assunto por quê? Porque eu achei um puto exagero e eu queria até brigar com vocês, que vocês me xingam, qualquer coisa assim, porque, cara, é um show de rock. A Brass Against é uma banda que é auto-intitulada, uma banda de protesto com metais, né? E eles fazem versões de música de rock com metais, geralmente músicas de protesto. Então tem versões bem famosas que, como a gente pode dizer, viralizaram deles tocando Tu, por exemplo, que ficou bem bom. E assim, você foi pra ver um show de rock, teve uma mina que, por sinal, agora fazendo uma opinião bem babaca minha, muito gata, eu gostaria muito que ela urinasse em mim, urinando no palco na frente de milhares de pessoas, num show que provavelmente era pra maiores de idade. E isso aí criou um bafafá aí que foi, eu achei exagerado. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que bafafá é um termo de velho. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nessa banda na minha vida. E eu acho que, pô, pra banda é bom, né? Uma publicidade. Não existe publicidade ruim, né? Como diria aquele velho ditado. Acho que só o que os caras devem ter ganhado só com streaming nesses últimos 15 dias, já deve pagar qualquer eventual advogado, caso eles tenham problemas da ordem jurídica, o que eu acredito que não deve ter também. Se tiver, no máximo, alguma coisa de atentado ao pudor e tal, mas aí é coisa fácil de recorrer, né? Em especial se fosse evento para maiores de 18 anos. E já que a gente está falando aqui de coisas hediondas que rolaram em palco relacionando ao metal, eu queria começar com a mais execrável de todas, que foi o Pantera, que uma vez, em uma feita, subiu de bermuda no palco. Isso aí não é novidade, o Trax tá aí há muito tempo fazendo isso. Cara, é o efeito Pantera, né? Exato. Mas, cara, tem um ponto... Nada não, mas o João falou que no show dia 19 ele vai tocar com a camiseta da Daylight de bermuda no palco. Bermudinha. Mas como o Alex acabou de dizer, toda publicidade é bom, né? Exato. Mas o... Cara, mais uma coisa que me assustou, agora é sério. A gente vê aí pelo menos umas duas, três vezes por ano um artista qualquer sendo processado por atentado ao pudor. Geralmente o artista é mais famoso e tal, tanto que a gente vendo as listas que apareceram aqui, a gente viu gente até mais recente, como vocalista lá do My Chemical Romance, que bateu um punhetão no palco. Mas porra, bicho, tipo, eu achei a escalada das coisas dessa vez um negócio meio doido, sabe? E eu tava até conversando com os meninos no bar na segunda, mas isso pode soar muito esquerdo macho, mas parece que por ser uma mina, dessa vez foi um o pessoal fez mais tempestade em copo d'água, tá ligado? Porque, porra, você pega essas bandas em geral, assim, cara, os caras fazem os negócios muito absurdos, cara. O Rammstein, os caras tiram um pinto de plástico, é igual um pinto normal, de longe, na plateia, e começa a urinar em tudo, ou fingir que tá gozando em tudo. E tudo bem, eles foram processados direto pra tentar dar pudor, mas não dá esse bafafá todo, tá ligado? Será que é porque é de plástico? Mas se ela não tivesse urinado de verdade, porque no vídeo não dá nem pra ver, cara. Não, mas peraí, ela tá pelada, tá ligado? Que isso, bicho? Ela solta uma armadeiraça do mundo. Acabei de ver aqui, cara, tipo... Mas dá pra ver a coxa dela, Godoka. Se ela tivesse com uma calcinha, alguma coisa ali, não daria pra ver. Mas isso na imagem que a gente tem acesso, né? É. Tem que pensar que a galera lá não tá vendo só por esse ângulo. Vai ter gente que vai ver de frente, vai ver do outro lado, vai ver o cara viu por baixo, né, no caso. Testemunho então... ocular melhor do que essa não tem. É, entendeu? A galera que tava no palco, sei lá, trabalhando no som, o hold do rolê, tá ligado? A galera da graxa viu o bagulho acontecer ali. A galera limpou o negócio depois. É, a galera teve que limpar a parada depois, pô. Aliás, um grande abraço pra todos que tiveram limpar o palco do Didi Allen na vida. Nossa. Eu acho que eles só tacavam fogo na casa de show, tá ligado? É, isso só aconteceu porque é banda relativamente... dentro dos padrões, assim, né? Porque se fosse uma banda... fosse, sei lá... Festival de Black Metal em Cerquilho, tocando Bestimator, Amazaraki e Conexão Pentagrama, e alguém metesse fogo em alguém, e outra menstruasse na cara de alguém, não ia dar em nada, sacou? Ia ficar por isso mesmo, ninguém ia ligar, mas aí os caras pegam as bandas aí meio com possibilidades de acesso ao mainstream e vira isso aí. Pessoas estão se esquecendo do que é o rock, né? Mas que bom que o rock tá aí causando polêmicas novamente. É pior que dessa vez eu concordo com o Alex, estou me sentindo mal por isso. Mas, caralho, essa porra é rock and roll, cara. Tipo, você vai... Acontece. Você vai causar um certo desconforto no palco, assim, talvez, sei lá. É uma coisa que tem que ser feita. Vocês acham que não tem que ser feito? Tem, até porque se não fizer, é pra dar infecção de urina, né? Ficar segurando. Exato. Tipo, a Ferg já mijou no palco, tá ligado? A Ferg do Black Eyed Peas. E por motivos de... estava foda, e mijou lá, não sei se estava livre, qualquer coisa assim. E não deu essa merda toda, bicho. E não se espera uma atitude rock and roll deles, tá ligado? Pois é. Assim, não sei, eu acho que tudo tudo tem limite, tá ligado? Eu acho que, assim, a gente tá falando, porque nem você tava comparando com o Alex falou aí com um evento de black metal no interior, tá ligado? O evento onde aconteceu o bagulho foi tipo um festival nos Estados Unidos, que tipo, eu tô vendo aqui, teve 160 mil pessoas, tá ligado? Ao longo de 4 dias. É, caralho. Saca, e essa edição desse ano é considerada o maior festival de rock nos Estados Unidos. E aí Entendi. Teve, tipo, alguns shows foram transmitidos na Twitch. Então, tipo, a Twitch deve ter adorado. Não é um bagulho pequeno, tá ligado? Eu acho que... por exemplo... acontece o bagulho no show de black metal na cidade do interior, por mais que, sei lá, não vou falar assim que a galera vai esperando acontecer algo bizarro, mas se acontecer, todo mundo vai falar assim, porra, que louco, aconteceu um bagulho ali e tal, meio que tá todo mundo no mesmo contexto. Agora você pensa que é um festival que teve trocentas outras bandas, e aí tipo uma cacetada de gente, é o tal do lance lá do consenso, do consenso de terceiros, né? Então, tipo, para algumas pessoas que tivessem lá assistido, aquilo deve ter sido maravilhoso de assistir, mas acredito que para a grande maioria, que é a galera que efetivamente ficou perplexa, como diria Gil Brother, pelo lance, aí foi brecha. Cara, eu queria saber de uma perspectiva legal, assim, quais seriam os impasses para que isso possa causar algum determinado problema? Ó, pelo que eu tô lendo... o atentado pro Dor. Então, pelo que eu tô lendo, a única coisa é efetivamente o atentado pro Dor, legalmente. Entendi. Porque tem aqui a lei no Estatuto da Flórida aqui que fala que expor os órgãos sexuais em público ou nas propriedades privadas de outrem de uma maneira vulgar ou indecente é punível com um ano de cadeia ou uma multa de $1,000. Porra, uma multinha de $1,000 tá suave. Se ela tá deve pagar em um dia no Spotify. Eu achei doido. Um ano de cadeia ou $1,000. É até uma... Quanto vale a liberdade do ser humano na Flórida, né? 12 meses vale $1,000. Tá ligado? Dólar. Cara, mas eu acho que... É... Tipo, se você pensar legalmente, não tem o que discutir, tá ligado? Vai ser, obviamente, ilegal. Mas, porra, tipo, sei lá, o System em 2000... Isso eu sei que não é comparável, mas o System em 2011, se eu não me engano, o Sharon fumou maconha no palco do Rock in Rio aqui no Brasil. É, transmitido aí em live, em show, sei lá o quê. Cara, não teve nada, nada, nada. E maconha faz tempo que a galera sabe que roquista é tudo maconheiro mesmo. Exato, pode falar que era roquista é tudo putanheiro também, cara. Caralho. Você cheirou lá, você sentiu o cheiro de maconha pra saber se era maconha? Cigarro artesanal, tá ligado? Exato. Vai ser um desses. Agora ele vai ser um serpão no cu, só faz as coisas artesanais. Mas é isso que eu tô falando, Godok. Isso aí na Twitch você pode falar que foi uma apresentação. Foi o hino artesanal também? Exato. Se eles mandassem o louco, isso é foda também. Porque eu acho que a banda não tinha que ter pedido desculpa. Mas se eles mandassem o louco do cara, não, isso aí foi isso. Ela aí tinha foi... aquele pinto falso de borracha que o Gugu usou numa pegadinha, né? Tipo, quando ela agachou, tinha uma bolinha ali, tá ligado? Ela só apertou, acabou. Cara, é só não. Falar, não, isso faz parte da performance, é um bagulho teatral. No teatro não tem nada que te impeça de ficar pelado. E se não, tiver Mas pensa um negócio comigo. Porra. Beleza, eles podiam dar trocentos motivos, mas, tipo, isso nunca aconteceu. Eles nunca fizeram isso. A banda já é, tipo, estabelecida sei lá quanto tempo. E aí, tipo assim, eu imagino também pros caras que é um lance meio de problema de PR, assim, foda, porque... O que é problema de PR? É da imagem da banda. PR de, tipo, relações públicas, tá ligado? Tipo assim, agora, daqui pra frente, a maioria da galera vai lembrar dessa banda como a banda da mina que mijou na cara do maluco no show lá, tá ligado? E mas não como, é que... sei lá, mas... a banda que faz nas versões foda de outras músicas com metais não, e os cambalos, tá ligado? Mas aí que tá, é o que o... Primeiro que quando a mina fez isso, ela provavelmente pensou isso na hora. Porque, querendo ou não, isso é uma tática rock and roll, você fazer alguma coisa rebelde no palco, né? E outro, é o que o Alex falou no início, cara. É, se a banda mantivesse a postura, ou, tipo, sei lá, bicho, isso aí... A banda não tinha que ter falado nada. Exato, cara. É diferente de você ter alguém na banda aparecendo na câmera batendo punhetão, como foi o caso do Megadeth, tá ligado? É outro quesito. Tá ligado? E também poderia ter simplesmente passado sem ter falado nada. É o maluco que tem que se virar, né? Acabou. O maluco tem que se virar. É, na vida dele. Acabou. Segue o jogo. Faldinho, o Gaúcho não tava batendo punheta lá e perguntava pro Luxemburgo. O Luxemburgo respondeu a melhor coisa. Eu sou lá manjarrola? É isso aí. Foda-se. Eu... Não, mas é um negócio, cara, que talvez não dê um tema... tão grande para discutir e tal, mas esse negócio me incomodou real, porque eu não entendi o quanto de notícia que saiu especificadamente disso e com o teor que saiu, que geralmente quando tem notícias assim, ela sai com um teor de curiosidade sobre o mundo do rock, ou até de um lance meio, os roqueiros são realmente rebeldes, olha isso, sei lá o quê, Mas dessa vez, e eu acho que foi por ser uma mina, porque acho que foi a primeira vez que a gente viu uma coisa especificamente dessa, a gente vai ter... Só que xixi tem 1 milhão de exemplos aí que a gente pode dar. Mas por ser uma... essa situação com uma mina e tal, criou todo esse contexto, e eu acho que quando a banda se desculpa, aí fudeu. Aí, tipo, ela pela primeira vez eu vejo um artista ser realmente preso, cara. Ela realmente perigou a empresa. Não, mas assim, eu preciso entender uma coisa. Quem pediu desculpa não foi ela. Quem pediu desculpa foi o resto da banda. Ah, ela também pediu. Ela também pediu. Depois, mas ela pediu depois. O que ela falou? Depois, no primeiro comunicado, é eles falando, tipo, a fulana se excedeu, ou seja, tá tirando ela do comunicado. Excedeu o caralho, velho. Foda-se, é show dela, é consensual, acabou, saca? Exato. Fica. Então, fica esse diz que disse, esse negócio. Diria Marcelinho, lendo pontos eróticos, mija em mim, tá ligado? Com seu pauzão de 22 centímetros. Com seu pauzão de 22 centímetros. Era um monstro. Caralho, que falta faz... Marcelinho. Eu fiquei com saudade também, cara. Eu vou rever os vídeos. Me deu um. Ah, sabe? Cara, é foda. Ó, eu preciso falar um negócio aqui, um anúncio do nosso patrocinador. Conta. Fisioterapeuta Gustavo Pozzi, especialista em pré e pós-operatório. Vamos com a dor na coluna e no joelho. Estão lendo isso, sério? Caralho, o Godoka tá perdido, tá? Tô. Totalmente. Vamos deixar aí. Depois... Isso é coisa de futebol, Godoka. Fica longe disso. É coisa de futebol. Tô esperando a discussão aqui mais acalorada. Tá bem, então. Cara, então eu vou começar com exemplos que talvez foram em show menores, mas de urina. Vou mandar exemplos de urina. O Fat Mike do NoFX já urinou numa tequila e deu pros fãs, depois mostrou num telão ele urinando na tequila que os fãs tinham acabado de beber. O Fat Mike, puta que pariu, né? Você pegou também o pior exemplo possível. É um cara que eu adoro NoFX, mas puta que pariu. Sim, mas eu tô falando. Que ser humano, tá ligado? O maluco não foi preso, tá ligado? Isso que eu queria falar. Eu amo NoFX. Ah, mas aí a. Aí até provar que foi a mesma tequila é outra história, né? Mas aí que tá, não teve noticiazinha de investigação, isso que eu quero falar, entendeu? Não teve essa porra mas toda. Mas é que... pode crer. Mas aí eu te pergunto, quando que foi isso? E quantas pessoas... Uns anos aí, eu morava isso em Vassouras ainda. Então, e tava muito tempo. Passando na Twitch? Não, é porque... Então, tem a questão também de ter sido transmitido, né? Não, e outra, eu tô falando o seguinte... de, sei lá, 5, 6 anos pra cá, as coisas ficaram muito mais, vamos dizer assim, rígidas com relação a esse tipo de coisa acontecer. O politicamente correto se tornou uma coisa muito mais presente do que era antigamente. Mas você acha que isso é politicamente incorreto? Eu não sei se eu vejo assim, não. Dentro do contexto, não é. Mas pra quem olha de fora, é. Pode ser. Saca? Pode ser. Tipo... Mas eu realmente fico em dúvida se é o politicamente correto ou se é aquele moralismo falso conservador. Talvez isso seja puxando o saco. Não, falso moralismo é em 90% dos casos, tá ligado? Mas. Mas aí eu tenho que fazer um advogado do diabo sobre a minha própria meu próprio statement, porque talvez seja tudo que eu fique puto seja falso moralismo pra mim também, tá ligado? Eu que tô forçando a barra nisso, não sei. Pode ser. É, tudo é uma questão de ponto de vista. Exato. Reage a assaltos. Vamos lá, pra próxima. Mas até que ponto, tipo, aquela galera, que eu não lembro qual banda que era, porque eu sinceramente, desculpa aí, eu sei que tem pessoas que vão ficar afetadas nessa frase, eu sinceramente cago pra black metal, tá ligado? Até que ponto aquela banda que botou umas mulheres ensanguentadas, crucificadas no palco? É o Gorgoroth. Ah, é, foda-se. Gorgoroth. Satan. É, houve algum processo? Provavelmente houve, né? Cara, houve. É sim. É que a questão é a seguinte... Eles não são necessariamente... isso não rola, de certa forma, não é uma quebra de decoro e tal e coisa na questão penal. Uhum. O lance é o seguinte, foi na Polônia, que é um dos países mais atrasados do mundo mentalmente falando. Sim, Polônia é foda. Você que é curitibano... Eu sou mineiro. Não, tô falando... Ele tá falando com o nosso público em geral. Ah, tá. Você, ouvinte, que é curitibano... E se pergunta, por que que todo o Brasil te odeia? É porque você tem ascendência polonesa. Tá bom? É isso. Fica com isso na cabeça aí, ouvinte. Exato. Eu tenho um amigo polonês, mandar um abraço aí pro Kosłowski. Eu tenho colega de trabalho em curitibano e é difícil. Cara, eu morei muito tempo em Curitiba e eu amo a galera de Curitiba e eu amo a Polônia também. Eu falo meio que na zoeira. Mas a Polônia, como entidade Polônia, é um puta país atrasado. E, cara, é um país onde o herói nacional é o Papa João Paulo II, né? Já começa por aí. Então... E olha que o Alex falou isso sendo, não sendo brasileiro, mas tendo o Brasil como país principal da sua vida, hein? Pois é. É complicadíssimo. É. Não, mas, cara, a Polônia é foda mesmo, cara. É foda. Na Polônia, eu sei. A Polônia, cara, matou o candidato de esquerda lá, que tava com uma parte dos votos. A Polônia proibiu. A Polônia fez uma lei que ela proibiu os outros de falarem que ela colaborou com o nazismo. O nazismo, tá, é verdade, é verdade. Isso é recente, se não me engano, é recente. É verdade. Cara, a Polônia é um país maravilhoso, assim, você vai lá, tipo, o lugar é lindo, as pessoas são super gente fina, apesar de todo o conservadorismo, assim, todo mundo é muito respeitoso, tudo é muito bem cuidado, tudo funciona muito bem. Você já foi na Polônia, Alex? Pô, fui várias vezes, aqui do lado. Você já foi em algum festival lá? Cara... Porque, festival não, engano, mas eu já fui shows lá. Uma época, né? Eu já fui alguns shows lá, assim, mas festival não. Mas eu tô pra ir, né? Vai rolar um festival em Gdansk no ano que vem, que o Mercyful Fate vai tocar, e eu tô achando que vou. E eu já tô com ingresso do Mercyful Fate pra outros dois festivais, mas eu não sei se eu emendo um terceiro, não. Eu acho que emenda. Eu, se fosse você, emendava. Eu tô tanto inveja, bicho. A questão... Eu não sei nem se vai ter, né? O mundo tá acabando aqui de novo. Preciso salientar isso. Eu acho que vai ser... Alemanha nesse... Cara, a questão é o inverno. As pessoas esquecem muito disso, né? Rola muito um alarmismo e tal. É claro, existe muita gente que ainda não quer se vacinar. Eu acho que a rejeição à vacina aqui é muito maior do que no Brasil. O que em números absolutos deve ser exatamente mais ou menos pau a pau. Mas a questão, cara, é sazonal também, sacou? Chegou inverno, tá frio pra porra, todo mundo trancado nos mesmos estabelecimentos, respirando o mesmo ar. E aquela coisa, né? Como as restrições caíram, tá todo mundo aglomerado de novo. Só que em vez de estar aglomerado no meio da rua, não, tá frio, tá todo mundo dentro de um restaurante, tá todo mundo dentro do mercado, todo mundo dentro de uma loja. E meio que acabou o lance do distanciamento social. E mesmo que você ainda tenha que ficar de máscara, eventualmente, cara, não é a mesma coisa do que quando tinha o distanciamento, que tinha um limite mais pessoas por lugar. Mas aí você me permite a transgressão do assunto para falar sobre isso rapidinho? A gente vai ter que conviver, né, com o vírus. E, cara, a gente esquece, foi muito rápido a porra da vacina, gente. Muito rápido. Então, vai demorar mesmo, cara, pra gente ter uma imunidade nível que tem essas vacinas aí, tipo de pólio, tá ligado? Eu tô comparando vírus aqui, o pessoal de... O Godoka deve estar se tremendo ali de raiva, mas tipo, vai demorar, cara. Então a gente vai ter que conviver mesmo, vai ter várias doses. O Timbó já vai tomar a terceira. Eu daqui a pouco já tomo a terceira dose também. Eu posso tomar, acho que a partir de 7 de janeiro a terceira dose aqui. Tem que ser 6 meses a partir do momento. Aqui é 6 meses a partir da sua segunda dose. Minha segunda dose foi dia 7. E só pra aproveitar outra coisa, a gente tá falando da Polônia, aproveitar pra fazer uma indicação aqui, vai estar no post aí, cara, tem um mini documentário da Vice, daquele sessão deles Década do Ódio, Decade of Hate, que eles vão num festival neonazista na Polônia, de metal. Normal, né? E tem lá Polônia, o Art Gold, cara. E o Art Gold tá em vários festivais aí também, que tem essa galera cancelando. Aí cancela um e esquece dos outros. Art Gold, que inclusive vai ser minha recomendação de hoje, assim. Então já vou antecipar ela aqui pra eu poder indicar outra coisa. O novo Art Gold tá maravilhoso. Mas, seguindo muito o baile... Muito bem, Alex. Muito bom. Que eu tava dizendo, cara, a Polônia é um país que tem, mano, o maior número de conservador babaca da Europa, provavelmente. Talvez, assim, pelo menos da Europa Central e Ocidental. Obviamente, se você for lá pra Ucrânia, esses bagulhos aí, você vai achar, Bielorrússia, você vai achar gente mais atrasada ainda. Mas da Europa Central e Ocidental, a Polônia é a sucursal do atraso. E aí, cara, rola um show de black metal do Gorgoroth que é televisionado. Cara, e agora você imagina aquele monte de velhinha que fica pintando ovo de Páscoa, aqueles ovos polonesinhos, né, pintado à mãozinha, assim, que não é nem um ovo de chocolate, é um ovo mesmo. Cara, vendo aquilo, ficando horrorizada. Obviamente... achou que tava ofendendo a honra do João Paulo II, e aí deu uma merda, que aí foram pra aquela instância legal e tal, e aí o governo resolveu... legal, então? Chegou, mas a lei, ela meio que protege, né, apesar de todos os pesares, a lei ainda tenta manter uma secularização. Só que o governo, ele tem um poder que as pessoas não necessariamente têm, assim. Então rolou meio que um banimento legal, assim. E rolou meio que um rechaço. Que é a mesma coisa que rola na Rússia hoje em dia. Que é a mesma coisa do rolo lá com o Sepultura quando foi tocar no Egito. Todo mundo conhece essa história ainda, mais agora nessa época de podcast que o Sepultura tá indo pra tudo que é canto. Ah, isso eu não conheço. Enfim. Não. Então, não, mas se não me engano, isso é da época do Arise. Mas é a mesma questão, saca? Religião é atrelada ao Estado e os malucos que passam a cagaço. E é tipo o lance do cancelamento do show do Behemoth na Rússia. E eu, por isso que eu acho muito importante o lance que o Behemoth tá fazendo lá, saca? O Behemoth é uma banda polonesa. E aí, por eles serem de lá e não poderem ser necessariamente cancelados pelo governo dentro do seu próprio país, os caras estão pregando terror lá, metendo louco. Fizeram uma live agora dentro de uma igreja abandonada lá e fizeram, sei lá, uma repaginação de uma igreja. Que ficou bom pra caralho, por sinal, uma live. O In Absentia Day, né? A produção ficou muito legal boa. Também. Lembrando que o Behemoth, o Nergal é, desculpa esse termo extremamente machista aí, mas é um puta attention horror, eu acho que o maior attention horror do metal. E acerta pouco, mas quando acerta é bom. Cara, o maluco sobreviveu ao câncer, deixa ele na força de satanismo só. Câncer, mas também não. Ah, por que você acha que ele cortou o cabelo? Porque ele ficou calvo. Calvo não, né? Ah, mas ele já tinha aquelas entradas lá, né? Ah, não, mas a entrada é outra história. Mas o lance é que ele teve que cortar o cabelo por causa da quimioterapia que ele tava perdendo mesmo. Entrada, o dental, ele tinha entrado na época e ele manteve o cabelo longo. Exato. Devin Townsend tá aí pra isso. Ah, mas o Devin Townsend parecia o Alcindo que jogava no Flamengo, né? Que era careca e cabeludo ao mesmo tempo. É, famoso cabelo de boneca. Já que a gente falou de Flamengo aí, um abraço ao Renato Gaúcho. Opa. Um abraço, Renato. Te encontro no inferno, filha da puta. É, inclusive, eu tava vendo uma notícia agora, tipo, opinião. Que time deve investir no Renato Gaúcho? Eu acho que todos os times devem investir no Renato Gaúcho, pagar o salário dele pra ele continuar no Flamengo. Renato do Rápido Gaúcho. Fazer uma vaquinha entre todos os times da Série A, tá ligado? Pra continuar pagando o salário do Renato Gaúcho, cara. Eu não tô de acordo, que eu sou flamenguista, mas eu não comento. É isso aí, vamos lá. Ficando aqui no Black Metal, cara, a gente tem outro exemplo importante, que tem um acidente com o Alex Sabe, eu nem sabia. Mas o... Aliás, o Meyer, ele tem várias etapas, né? Porque se você for pegar lá o Lipsig lá, o Dead se corta pra caralho. Só que tinha 30 pessoas na audiência e todos estavam achando da hora o Dead se cortar. Mas o Manic fazia a mesma coisa também, né? O Manic que foi o cara que foi substituído pelo Dead. Eu lembro das cabeças de porco lá. Cortava. O Manic se coitava. E o Manic foi substituído pelo Dead e depois, posteriormente, substituiu o Dead. É um cara que tava no antes e depois. É o famoso pré e pós, né? Igual o doutor fisioterapeuta Gustavo Pose. Especializado no pré e pós operatório. Cara, o lance do Mayhem, uma história bizarra do Maniac, foi um festival que rolou, talvez, se for buscar isso aí, talvez tenha sido na Polônia, talvez tenha sido na Flórida, ou muito provavelmente nenhum desses dois lugares, que o Maniac jogou a cabeça de, cara, como que chama? Ovelha? Eu acho que é ovelha. Ovelha, né? Não, eu acho que era de porco. Era a cabeça de porco. Não, ovelha. Que acertou a cabeça da pessoa e deu um traumatismo? É, quebrou a cabeça do maluco. O cara jogou um... o cara simplesmente jogou um troço do palco, que era uma cabeça, uma carcaça de um animal, que quebrou a cabeça de um fã da plateia. Não é esse porco aí. Mandaram uma foto do Manic aí com mandei. E essa foto eu só consigo pensar, dessa vez nem Mato Grosso foi longe demais, tá ligado? Caralho. Tem que ser essa foto. Essa foto com essa chamada pro episódio. Caralho, maravilhoso. Não, mas, cara, o Mayhem sempre teve, né? Eu acho que o Mayhem é uma banda que vive da polêmica e para a polêmica. Porque, né? Disco maravilhoso mesmo, já tem um, mais um ao vivo e mais um EP. E o resto é só mais do mesmo. O resto é só Série B. Tá certo que o Série A que eles lançaram é o grande campeão da Série A, do Black Metal. Que é o maior disco de todos os tempos do Black Metal, que é o Demetrius Gone Satanas. Mas... eu não acho o maior disco de todos os tempos, mas é o grande influenciador de tudo, né? É. Do Black Metal, é. É o disco mais importante do Black Metal. Assim, da segunda... da segunda onda do black metal é. Sem dúvidas. É o disco que assimila tudo, né? Pelo menos é o disco da Noruega ali com a melhor produção, enfim. Com um line-up de ouro ainda. Que faz a transição perfeita entre o passado e o futuro do black metal. E o pior que, mas... e o pior que é um puta, pra mim é um puta desperdício, vamos mudar de assunto rapidinho, mas pra mim é um puta desperdício de disco também, porque as regravações do vocal são uma bosta pra mim. Como assim regravações do vocal? É bem melhor, tem se eu não me engano, o Dom Mysteries lá, os vocais do Dead tem uma versão que ele é tirado. Eu acho que eu não cheguei a ouvir não. A voz do Dead. Cara, não. O The Mistress, ele foi gravado depois que o Dead já tinha se suicidado. Existe uma versão que fizeram do The Mistress, porque todas as músicas já existiam. Que aí fizeram, sei lá, The Mistress, Don Satanas, Dead on Vocals. Que é todas as músicas do The Mistress com versões cantadas pelo Dead, mas era versão demo, versão de ensaio... Ou as versões ao vivo do Live Lipsync, ou outros festivais. Porque pra festivais. Mim, o melhor disco do Mayhem, por exemplo, é o Live Lipsync lá. Porque aquilo ali você vê a potência do Mistress. Ah, cara, eu amo o vocal do Attila. Eu acho aquele lance meio de cantar com a garganta. Eu não gosto não, porque me perde. Genial. Depois de tempo me perde. Acho maravilhoso. E, assim... Já que estamos falando no Mayhem, coisas bizarras fazer em cima do palco, teve um show que o Attila foi vestido de perna longa, bicho. Se procurar aí Attila Mayhem Rabbit, vai achar ele fantasiado de perna longa no palco. Isso aí pro black metal equivale a você ser processado no futuro. Eu, com certeza, o Tribunal do Metal ele é infalível. Infalível. E cara, já que aqui, estamos falando de black metal, talvez o Mayhem tenha entrado nessa também, eu não sei. Eu sei que isso aconteceu mais de uma vez. Que foi o lance lá que o mano do Shining, lá, o Niklas Kvarforth, fez com. Que ele beijou o cara do Taak no palco lá. Qual que é o nome dele? Começa, sei lá, enfim. Eu não sei falar o nome dele. O vocal do Taak. Beijou de língua o Niklas do Shine. E eu acho que o Dead. Que o Attila do Mayhem também teve alguma coisa com o Niklas em cima do palco. Mas aí eu deixo aí pros telespectadores me corrigirem se eu tô certo ou se eu tô errado. Isso aí é até bom pensar, porque a gente tava conversando antes até da Rússia, desses países que a religião acaba tendo, como quase todos os países do mundo, na verdade, só que mais explícito na Rússia, né? É, acaba tendo muita influência, e a Rússia provavelmente é um dos países, assim, que não é ocidental, mas que tem esse jeito ocidental aí, em geral, né? Ou, provavelmente, das potências mais homofóbicas do mundo, né? E o Rammstein... Os guitarristas se pegaram no palco. Acho que ano passado, um pouquinho antes da pandemia. Na Rússia. Eles não se pegaram. Novamente, pelas notícias, parecia que os malucos tinham um pegou no pito dos outros enquanto se beijavam, caralho. Cara, eu acho. Foi um troço meio encenado, assim. Mas. Como tudo bom que rolou, né? Eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz. Achei importante. Eu acho que o mano do Taak chama Hoist. Que é o. Beijando o mano do Shine. É isso mesmo. Vamos trazer mais coisas aí então. Vamos lá, os menininhos que estão calados aí. Godokin e Timbó. Tá, deixa eu ver. Vamos puxar um classicão do Ozzy comendo morcego? Opa, boa. Tem. Cara, não sei se você tá ligado, no Japão é proibido você do palco jogar qualquer coisa na plateia. Não sei se palheta rola isso, nem nada. Mas o Ozzy foi preso uma vez. O Ozzy foi preso no Japão por jogar um pau de água na galera. É mesmo? É, que é a marca registrada dele, né? Pegar o baldão d'água, jogar na galera, caralho, e falar... Né? É, cara, eu acho massa, pô. É o Ozzy. Deixa o Ozzy ser feliz. Realmente. Quando eu falei que o... Quando eu falei que o Nicholas do Shining pegou alguém do Mayhem, é o Maniac. Não é o... Não é o... Não é o Attila, não. Vai, segue o jogo. Cara, lance de comer morcego, esse troço foi... É um negócio que ficou meio... Mas foi virou sem querer, né, meu? Clichê do rock and roll. É, porque ele achou que o morcego fosse de plástico, né? Não era um lance assim. É, porque, tipo... Sim. Bom, conta aí, Godoka, vai. Não, o povo tinha mania, pelo que dizem, né? Tinha mania de jogar coisas no palco pra ele, inclusive morcegos de borracha. E um dia tacaram o bichinho vivo. Ele pegou e arrancou a cabeça. E correu pro pronto-socorro pra tomar 300 mil antirrábica por causa disso. Exato. E essas histórias com o animal dá umas merda foda, assim. O Alice Cooper, se não me engano, teve duas vezes. Uma vez ele tava com uma jiboia no palco e a jiboia vomitou nele e ele se vomitou depois. Cara, vômito de cobra deve feder pra caralho. Exato. E conta... Aliás, se vocês depois pesquisarem, cobra caramba é uma das coisas mais medonhas do mundo. Sim! Mas o... Você tá ligado que a Rita Lee roubou a cobra do Alice Cooper no Brasil, né? Não, e essa história da cobra, cara, tem o grande mito no rock, que é... Essa cena fez o Sid Vicious na plateia vomitar. Foi um estopim pro Sid Vicious, o maior poser do rock and roll. Velho, o que o Sid Vicious fez? Ele vomitou porque ele viu uma cobra cagando? Ele viu uma cobra vomitando no Alice Cooper e vomitou na plateia. Caralho. Pô, genial. Cara, tem uma história do Alice Cooper muito boa no Brasil, que foi um show do Alice Cooper. Alice Cooper banda ainda, não era carreira solo. Nos anos 70, um dos primeiros shows de rock grande, assim, internacional. Que o Alice Cooper isso, conta, pô. Que tipo, a Rita roubou a cobra dele. Maluco. É, isso conta foi o show mais louco da vida dele, assim, que eles não se escutavam. A plateia tava insana. Assim, cara, gritando mais do que o sistema de som deles. Você tem que imaginar que era uma época de ditadura militar, qualquer chance de extravasar, o nego ficava louco. Exato, catarse. E em algum momento surgiu uma galinha no palco. E ele pegou a galinha e jogou na direção do povo. E a galinha virou mil, tá ligado? Na hora que a galera pegou a galinha, treinaram na hora e ele ficou meio chocado, tipo assim. Ele conta que ele fez isso pra salvar a galinha, que ele achou que a galinha ia voar, né? Exato, é um. Né? Esperto demais. Que loucura, Bi. Ela não voou, galinha não voou, gente. Cara, eu fui no show do Ozzy, já que a gente estava falando de Ozzy, eu fui no show dele em Curitiba, eu acho que foi em 2006, 2007, por aí, entre 2006 e 2009, um desses anos aí. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria 2007, qualquer coisa olha lá no Setlist FM. Cara, que o Zach White, ele tinha aquela 2008, mania... cara, porque foi ele tinha aquela mania... Ele tinha aquela mania de jogar a guitarra pro público. Isso, e a galera passava lá, e voltava. Exato. Cara, eu não preciso nem dizer que... É isso aí. Cara, a guitarra do Zach Wild virou um Lego, saca? Cara, tinha nego, velho, batendo assim o braço da guitarra, assim, pra quebrar no meio. O Zach Wild só pôs a mão na cabeça, assim, ficou olhando pra galera e falou, puta merda. Barbárie, né? Barbárie, não tem outra explicação. Eu acho isso muito genial, velho. Que, caralho, os caras não conhecem o Brasil mesmo. Momentos antes da merda acontecer, a foto com uma deles. Mas aí, estamos falando de escatologia, de Golden Shower, não sei o quê. Posso contar um aqui? Um que vai bater um pouco com o da história original aí do motivo do episódio. E que mostra um pouco o quanto que os caras são meio... pegam pesado em cima dessas coisas, especialmente nos Estados Unidos. Vou falar só do caso que foi exposto para um público total de 143 milhões de espectadores. E foi em fevereiro de 2004, no intervalo do Super Bowl, rolou um caso conhecido como Nipplegate, que ia rolar... Tava rolando o show do Justin Timberlake com a Janet Jackson. E aí, no meio da dança lá dos dois, lá rolou um movimento brusco. E sem querer, o Justin Timberlake puxou um pedaço da roupa da Janet Jackson e ela ficou com o mamilo de fora. Foi um mamilão, foi até da roda, tá ligado? Porque isso aí deu uma merda desgraçada. Exato. Sim. E aí, assim... A CBS, que era quem organizava o Super Bowl naquele ano. CBS, a televisão. CBS. Ah, tá. Foi multada pela FCC, que é como se fosse o órgão regulamentador de comunicação, né, dos Estados Unidos, em $550 mil. Teve um processo que durou, tipo, anos pra rolar. E aí, tipo, meu, causou, assim, bateu recordes de, tipo, evento mais procurado no dia no Google, tá ligado? Tipo, quebrou recordes do Guinness, assim. E... Só que trouxe consequências, né? É o que eu falei lá, tipo, a banda agora vai ser lembrada como a banda da mina que mijou em cima do cara. A Janet Jackson, tipo, os conglomerados de mídia lá dos Estados Unidos, lá, CBS, Viacom, MTV, que tinha na época e tal, por conta das multas, ficaram com medo e, mano, botaram ela na lista negra de tudo, tá ligado? Tiraram todo o conteúdo da Janet Jackson e, tipo, ela sumiu. Desde 2004, tipo, você nunca mais ouviu falar na Janet Jackson, tá ligado? E, porra... Aí rolou altas... Ela, né, bicho? Caralho, é. Tipo... Ela não mijou na cara de ninguém, né? Exatamente. O Justin Timberlake saiu ileso, né? Inclusive, isso é uma das críticas que fazem até hoje, né? Porque, tipo, o bagulho aconteceu por causa de um gesto do Justin Timberlake, não intencional, lógico, mas, tipo, ele saiu de boa, tá ligado? Tá aí, fez outro show no Super Bowl depois e tudo mais. Mano, a carreira da Janet Jackson acabou naquele dia. Ah, cara. Mas esse é claramente o exemplo do moralismo babaca, né? Que era muito pior no início dos anos 2000. Eu acho que... Exatamente. Final dos anos 90, início dos anos 2000, o moralismo deu uma virada, assim, esse moralismo babaca deu uma virada doida, que você tinha vários temas que você não podia abordar, mas ao mesmo tempo você ligava a TV e tinha gente pelada no domingo, sabe, de tarde. Então, tem umas questões que agravam, né, tem uns agravantes, tipo, a época eles estavam com campanha porque ia ter eleição já naquele ano, então o show do intervalo do Super Bowl foi já feito com uma vibe meio de incentivar a galera a votar e tudo mais... Né? Foi inclusive onde se eu não me engano, o Bush foi eleito pro segundo mandato, né? Não deu muito certo, então não. É, então. E aí, tipo. Para as coisas dando bem errado, hein? Meu, bagulho gerou, tipo, a criação, a popularização do termo wardrobe malfunction, tá ligado? Tipo. Que bom, porque se fosse no Brasil ia se inventar algo pior, tipo, efeito borboteta, tá ligado? Tipo, incluiu o termo presepada, né, no dicionário Aurélio. Não é um caso tão feio, vamos dizer assim, quanto outros. Mas é um bagulho, teve... tipo, não, pequeno, mas que teve a maior repercussão. Absurdo, tá ligado? Exato, é um absurdo isso, bicho. É foda. E eu posso puxar o próximo aqui fazendo uma homenagem primeiro? Aí, ué. Porque claro, hoje... Manda bala. Cada... homenagem que você vai fazer. Não, não se preparem. Hoje fazem 10 anos, galera. 10 anos sem o grande pacifista antidroga Gigi Allen. É isso aí. Achei que era o maior vídeo de todo gato. Tempo. Saudades, Gigi Allen. Cara, esse vídeo é maravilhoso. Eu amo a parte nesse vídeo que o maluco lá que tá sendo entrevistado pelo apresentador do programa, que é um político, né? Tinha que ser político. Sim. Vira e fala... Não, claro, conhecia Gigi Allen, inclusive fui comparado a ele por minha ação, como é que é? Muito bom! Por minha luta anti-droga. Velho, isso é um dos maiores momentos da TV brasileira. Assim. Uma pena que... Eu acho que poucas pessoas conhecem isso, cara. Tinha que ter mais gente conhecendo. Tinha. Um dos caras que estão nesse vídeo aí é conhecido meu, inclusive. Um abraço pro Gursius. Só podia ser, deve ser o Sauro. Não, o Gursius. Ele trabalhou também no filme da Dorsota. Quântica. Abraço ao Gursius. Um beijo, cara. Você é muito importante pro Brasil. Gusto da banda Os Legais, que é um dos organizadores do evento, né? Um dos caras que organizou. E ele tá no vídeo dando risada, porque ele é um dos malucos que sabe o que tá rolando, né? Ele é responsável. Não é o mano que foi apresentar o evento, não, mas é um dos organizadores. É muito bom, cara. É muito bom. Mas aí, cara, Gigi Allen provavelmente é o... é o exemplo maior, né? Ele é o exemplo maior, né? Exemplo maior. É um cara que cagava, jogava merda no público, descia pelado, saía na porrada, apanhava sempre. Cortava a própria cabeça, sangrava o rosto. Ele já tinha isso, se não me engano, né? Ele era um maluco. É, louco, né, velho? Mas... O irmão dele fica vendendo os itens dele até hoje a preços abusivos no Facebook. Caralho. A página do Gigi Allen no Facebook virou um grande... um grande mercado de pulgas do irmão dele. Mas se eu não me engano, o irmão dele é um puta viciado em metanfetamina, sei lá, maluco meio. Cara, grandão. Talvez seja, né? Assim, fazendo um grande preconceito aí sem conhecer o cara. É, talvez seja, não tô ligado. O irmão dele tocava com ele também, né? Cara, o Gigi Allen já começa porque o nome de registro dele era Jesus Christ, né? Começa por aí. Jesus Christ Allen. Meu Deus. Tá certo. Ele mudou o nome em certa altura da vida. Mas... O que foi péssimo. Ele podia ter mantido Jesus Christ Allen. Não, mas... o apelido Didi é porque o irmão dele não conseguia falar Didi quando era criança. Mas, cara, o cara é sangue, fezes, drinks, fucks and fight, né? Exato. E sabe o que é o pior, Alex? As músicas não são ruins, cara. Não, ele tem muita coisa boa. Exato. Mas tem muita coisa ruim também. Mas você vai ouvir achando que vai ser péssimo, bicho. Não é não, cara. Isso é foda. Não, tem muita coisa boa. Cara, tem um filme que é um documentário, na real, né? Não que documentário não seja filme, mas enfim. Chama Hated, que é sobre a vida e morte do Gigi Allen. E, cara, esse documentário é uma das maiores bizarrices da humanidade, porque existem várias imagens de arquivos lá, e tem uma certa feita, que o Gigi Allen, ele entra numa universidade em Nova York, sei lá onde que ele tá, Califórnia, talvez, pra dar uma palestra. Só que eu nem sei se ele foi convidado, saca? Ele simplesmente entra lá e é isso aí. E, obviamente, ele já entra pelado, né? Ele tá pelado no lugar. E aí ele começa a falar um monte de merda, enfia uma banana no cu, depois caga a banana e começa a jogar a banana na plateia. E a plateia, obviamente, sai na porrada com ele, vira aquela coisa maravilhosa. E os shows dele não precisa nem falar, né? Ele cagando pra tudo que é canto... pelado, aquele piruzinho de 2 centímetros, com a testa tudo sangrando depois de bater o microfone, descendo no meio do público, ele e saindo uma porrada com todo mundo. Que é ele com, se eu não me engano, com um pôster do Guns N' Roses, se eu não me engano, é do Axl, com o piruzinho dele saindo pela boca do Axl, cara. Caralho. Cara, tem uma cena maravilhosa, né? Que é do enterro do Didi Allen. Que é ele foi enterrado pelado, né? De com cueca, um monte de, tá ligado? É, com um monte de disco, um monte de garrafa de uísque. Ele que morreu, sei lá, teve um ataque, teve um piripaque enquanto andava de cueca pela rua com uma garrafa de uísque na mão, batendo na porta da casa dos outros pra arrumar briga. E cara, as fotos do enterro dele, a galera fazendo poquete pra ele morto, velho. Deus, é uns bagulho inacreditável. Isso é importante, cara. Ele uma vez pediu pra plateia chupar o pito dele e a plateia chupou o pito dele. Caralho. É isso. Antes ou depois de rolar na merda. Aí isso aqui é demais de mim, mano. Eu gosto aqui. Eu não pesquisei tanto pra pauta, desculpa. É, então. E, tipo, hoje em dia, que você para e pensa, eu fico pensando, no metal, onde que rola umas bizarrices, assim? E aí eu tava pensando no Obscene Extreme lá na República Tcheca, o festival, onde a galera vai tudo fantasiada. É, versão carnaval, split praia, split piscina, e fica subindo em cima do palco. Tá, eventualmente uns casal trans em cima do palco, mas a galera... Mas o Obscene, na verdade, é uma puta good vibe de assistir. Né? É, total, total. É o total não oposto, é. Né? Você quer tá lá, você não fica amedrontado mais. É tipo... Não, e a galera tá transando em cima do palco pelas simples diversão. Tipo... Exato. Porque, tipo, você vai no carnaval e você vê o pessoal transando e você tá de boa. É tipo isso. O Obscene Extreme é isso aí. Meu Deus, a foto de Didi Allen no um pôster do Guns N' Roses. Eu acho ele meio parecido fisicamente com o Phil Anselmo, tá ligado? Ele é. Parece mesmo. E judeu, né, galera? Judeu. O Didi Allen era judeu? Ah, cara, eu não sei, olha pela foto aí. Eu acho que é, né? Cara, nos Estados Unidos todo mundo é circuncisado, burro. Ah, então tá. Eles fazem isso quando você nasce, sério. Tá chamando de manja rola, rapaz? Não sabia dessa, não. Porra. Quando você nasce no hospital, os caras já te entregam circuncisado pra sua família. Caralho. Falo já isso por experiência de própria. Beleza, então, Colarinho. Vamos lá, então. Shock Rock, se eu não me engano. E tem uma entrevista do Alice Cooper bem interessante, que poucas entrevistas do Alice Cooper são boas, por sinal, e essa é bem boa. Ele fala, cara, tipo, enquanto tem pessoas que falam, não, já foi feito tudo que podia ser feito pra chocar no palco, ele fala, agora, nesse momento, tem um menino doente na garagem de casa treinando a próxima coisa que ele vai fazer aí pro palco e vai ser incrível e tal. E tem gente que acha que só falta alguém se matar no palco, né? E eu não sei o que pensar, cara. Eu só espero que aconteça a próxima coisa chocante no palco. Eu sou... Se for consensual e sem violência com animais, eu sou a favor. Animais vivos, né? Ah, mas se matou o animal pro show, é violência contra o animal do mesmo jeito. Não, se for comprar no açougue, eu como carne, né, cara? Eu não posso ser hipótese, né? Não, tô falando matar para o show, tá ligado? Tipo, pega aquele cachorro ali, mata, que vão botar ele pendurado no palco. É, acho que não, né? Acho que não faço isso não, galera. É... Mais algum apontamento aí? Cara, tem uma hora e meia de programa. Uma hora e dez, na verdade. Eu queria apontar um dos meus artistas favoritos, que é um dos caras que começou com isso, com essa teatralidade, que era o Alice Cooper, né, cara? Que em algum momento ele achou bom andar por aí com uma cobra e empalar bebês no seu show. Ah, e terminar o show sendo decapitado. Exato, cara. Na época que ele fazia isso, se tivesse BuzzFeed na época, ia dar o que falar. Ah, com certeza. Tudo que veio depois, cara, o Kiss não seria o Kiss sem o Alice Cooper. Ah, total. Marilyn Manson não seria Marilyn Manson sem o Alice Cooper. Total também. Ah, e o Kiss pegou o que o Alice Cooper fazia e fez de jeito broxa. Exato, não, tirou toda a violência e botou mais pirotecnia. Exato, e vendeu tudo que tava pra vender. Exato, exato. Case de sucesso. É, foi bom. Cara, o show do King Diamond também é maravilhoso nesse sentido, assim, de teatralidade, essas coisas do tipo. Meu sonho no show. Experiência própria de quem já viu os dois. Meu sonho, cara, ir no show do King Diamond. E no show do Ghost, cara. O show do Ghost também parece ser maravilhoso. Ah, vi também. Mas o Ghost tá. Foi bem abaixo, assim, nesse sentido. Achei legal também, mas bem abaixo. O que o King Diamond e o Alice Cooper fazem é coisa de outro mundo. Não, assim. O que o Ghost faz é baseado no King Diamond e no Alice Cooper, né? Convenhamos. É, mas assim, com muitas limitações, né? Tipo, o King Diamond já é uma versão meio pocket, assim, né? Do Alice Cooper. Cara, o Alice Cooper tem decapitação, tem freira, tem Frankenstein, tem o que você imaginar lá no palco. A vibe do Alice Cooper é tipo um filme de terror clássico, né? A do King Diamond também. Só que o King Diamond segue a temática do álbum, saca? Então, um álbum inteiro tem um negócio só. O Alice Cooper, cada música é uma coisa diferente. Então muda toda hora. E queimou quase tudo que dava pra fazer no palco, né? É foda. O maluco já tava nos anos 70, né, cara? Mas ele foi variando. Tipo, quando começou o Billion Dollar Babies, ele começou a soltar dinheiro no palco. Tipo, não é só terror, assim, é interpretar cada música. Sim, sim, total. É a performance absurda de. Eu tô tentando lembrar uma outra banda teatral que eu vi esse tempo atrás, que eu detestei a banda, cara. Mas eles têm toda uma pegada, é tipo um Ghost do black metal. Pô, como assim? Cara, eu esqueci o nome da banda. Eu só achei ela muito ruim, tá ligado? Eu vou ver no meu histórico aqui daqui a pouco. É o Batushka? Não, ele tem um nome simples. Um nome tão simples que é ruim de pesquisar, sabe? Ah, Batushka é bom. Batushka é legal. É um nome muito merda, tipo Zé, tá ligado? Aí, tipo, você não consegue achar nada da banda. Paulo Sérgio é polonês. Cara, Paulo Sérgio é polonês, né? Polonês. Mas não é black metal, não, né? É o quê? Não. Technical death metal. Deathcore. Cara, por que uma banda chama Paulo Sérgio, bicho? Sei então, lá. Alex, começaram falando que era porque soava trevoso. Depois falaram que não era isso, não, e deram outro significado lá que eu nem lembro mais, na verdade. Portal. Ah, mas Portal não é black metal, não. Ah, eu sei lá, eu achei ruim, tá ligado? Eu só achei. Eu acho o Portal divertido. Eles têm. É, eu, pô, eu gostei, cara, do o portal visual, tem... mas eu vejo no mudo os clipes, tá ligado? Tipo... Cara, o Portal, eles lançaram dois discos esse ano, cujo um é só barulho. Puta que pariu, né? É. Cara, assim, é uma banda... É difícil de rotular os caras, mas eu acho que tá mais pra death metal. Sei. Experimental, sei lá, avant-garde. Cara, total, quando... é total avant-garde, cara. Mas eu acho que é mais death metal do que... Mas aí que tá, é que tudo é avant-garde, né? Tudo que a gente não sabe, coloca isso. Não é tudo, não. É só o que... Só o que é. Mas eu entendo, eles têm lá sua proximidade com essas bandas diferentonas de... Como é que fala? Do dissonante black metal, né? Tipo, Death Spell Omega e o Evangelist também. Mas... Death Spell Omega que é bom pra caralho. Bom pra caralho. Bom pra caralho. E super cancelável, assim como black metal tem que ser, né? Mas enfim. English, é verdade. É. Que bosta. Ah, cara, eu não vou conversar mais sobre bandas que eu gosto com vocês, não. Porra, cara. Mancu. Porra. Eu tinha esquecido disso. Eles têm lance com o Neoasp também, cara. Porra. É, o Mico Aspa tá lá, né? Caralho, eu tinha esquecido dessa. Ah, caralho. Mas aí foda-se. Foda-se. Não colocou na banda, ignora. Tem que separar a arte do artista. Do contrário, você vai ouvir só a tua banda e olhe lá. Depois Exato. Você vai descobrir que o Matuza fez no verão passado. Aí você para de ouvir tua própria banda. Eu e o Matuza, a gente vai ser cancelado um dia ainda. Já conversei com ele sobre isso, tá tudo bem. Na dúvida, já se cancele. Por antecipação. Ah, eu já me cancelei muito antes. Muito antes. Galera, meu fone morreu, então eu estou gravando tal qual o Pedro agora. Puta, você que vai editar mesmo. Fode aí. Vamos pros encerramentos, pra eu não me fuder tanto. Vamos. Indicações marotas e vou colocar o Godoquinha, obviamente, tanto tempo sem vir pra colocar música de encerramento. Nossa, não pensa comigo não, não pensei em nada. Agora se vira, meu brother. Caralho! Alex, conversa com você aí, fazendo as indicações. Cara, assim, uma delas eu já meio que fui queimando a largada, né? Que era o novo do Arch Gold, que chama Worship the Eternal Darkness. Que aí é foda, hein, Alex? Que aí eles colocam na letra, né, cara? Foda. Descasso. Não, o Arch Gold coloca nada na letra, não. É só satanismo fudido, só. Numa época colocava, se eu não me engano, no início. Acho que não. Acho que não. É. Não que eu saiba. Nunca ouvi e vou continuar assim. Cara, Arch Gold é brutal. Ouçam aí. Mas essa não é a minha principal recomendação, não. Mas já que eu posso fazer mais de uma porque eu quero, então eu vou fazer mais de uma. Mas o disco que eu quero indicar, na verdade, é o disco, é uma banda brasileira, né? Que não é necessariamente uma banda, é um projeto. One Man Band, ou era, né? Porque o cara anunciou que lançou esse disco já acabando o projeto, que é o novo do Kataira. Kataira, sei lá como fala, Caio, apareça aí e nos ensine a falar o nome da sua banda. E o disco chama Impariquipê. Saiu essa semana passada aí. E eu vou linkar o Bandcamp aí, vocês ouçam lá. E é black metal acústico. É, ele tem essa pegada de misturar black metal com ritmos brasileiros. Enfim, eu já falei sobre essa banda anteriormente aqui. E black metal acústico tinha o Abacate. Não sei se vocês lembram disso. Não, mas esse é real mesmo. Não tem nada plugado nesse da parte de guitarra, assim, é só violão, claro que tem toda aquela parte percussiva, meio tribal, assim, tem vocal rasgado também, e, cara, ouçam com a mente aberta, assim. E procurem os discos anteriores dele também, em especial Toda História Pela Frente, que pra mim é a grande obra-prima dele, inclusive um dos melhores discos que saí nesse período de quarentena, mas enfim, fica aí minha recomendação e um abraço pro Caio. Valeu! Valeu, valeu, Timbozinho! Vai tu, meu brother. Eu vou fazer uma indicação de um disco muito bom que saiu aí recentemente. Eu estou, esse ano, muito focado em ouvir a maior quantidade de lançamentos que eu consegui. Claro que eu acabo não me aprofundando tanto em alguns estilos, eu vou mais atrás das coisas que eu gosto. Né? E teve uma banda que lançou um disco de estreia esse ano que eu achei muito boa. É a banda da mesma gravadora do The Ocean, lá da Pelagic Records. O nome da banda chama Hippotractor. Um disco aí chamado Meridian. Vou mandar aqui o link aqui. Tô muito bom, uma pegada misturando prog com post-metal, assim, com um pouco de groove e tal. Eu achei um som bem feito mesmo, né? E o álbum é uma... Ele faz uma... Ele é conceitual sobre a teoria evolucionária do naturismo. Max Müller, que argumenta que a religião encontra sua origem na transformação das forças da natureza pelos primeiros seres humanos, saca? Tipo, certeza que é droga. Caralho, que doideira. É um bagulho muito bom, assim. E o disco é muito bom, é pouco conhecido. Que é um projeto novo aí, então fica aí a indicação, é sonzinho gostoso de escutar. E banda nova é sempre bom. E a outra indicação é pra você que gosta de dar risada com coisa que não faz sentido nenhum, conhece um pouco de futebol, assista no canal da TV Ceará, todos os dias, do meio-dia a uma da tarde, o programa do Trem Bala. Que é um... Olha o dedo do Trembar! E ele é assim, não existe programa melhor sobre futebol no mundo, talvez rivalizando com a live do Farid Germano. Essa é a minha indicação. Aí, eu vou fazer uma indicação metálica aqui rapidinho, desculpa aí, Godoc, só te atravessar. Suave, suave. Aproveitando que estamos em dezembro, quero indicar a hashtag no Instagram Deck Vinyl Worship, que é uma competição, não é nem uma competição, né? Um challenge para as pessoas postarem vinis de maneira temática em dezembro, e em cada dia de dezembro tem um tema diferente. Procura aí, hashtag Deck Vinyl Worship. E é isso aí. Vai, Godoca! Beleza. Eu tenho duas indicações. Peraí, sou eu, caralho. É verdade. É que a gente. Isso é insignificante, né? Eu sei, mas sou eu. Perdão. Cara, eu vou indicar duas coisas: um disco e um filme. Vou começar pelo filme, eu tenho visto bastante filmes aí, então tinha bastante filme pra indicar. Mas eu vou indicar um filme Bad Vibe, mas Bad Vibe com um teor muito macabro. Então, às vezes, fica até um pouco assim... É, em vez de ficar voltado para aquele drama de terror psicológico, ele vai para o macabrão mesmo. E... Amei, que é o Cavite. É, vejam, puta filme, maneiro. Eu acho que é desse ano. Eu acabei de descobrir que era desse ano, pesquisando o trailer. Achei que era do ano passado até. Só nessa fotinha dele da abertura, eu já tô me cagando aqui. E eu vou indicar, a gente comentou bastante do artista aqui, um disco que eu reouvi algumas vezes esse ano, já tem um tempo que eu não reouço, mas o Billion Dollar Babies, do Alice Cooper, cara, que é um puta disco. Bom pra caralho. E a capa é muito foda também, parece uma carteira de cobra. Sim. Ou um jacaré. Cara, essa capa só não é mais legal que o Skulls Out, tá ligado? Eu não lembro da capa... Ah, lembrei da capa do Skulls Out. A carteira toda ferrada. É. Carteira mas, escolar. Mas o... Ouça um trabalho do Alice Cooper dos anos 70, cara. É muito bom. É ouro, cara. Esse negócio. E é muito pesado. Tem coisas muito pesadas que a gente não lembra. Não é metal mesmo, mas tem coisas muito pesadas. Isso é bem legal, bem legal. Vai lá, Godoquinha, emenda com a sua música final. E obrigado aos ouvintes aí, cara. Tamo de volta. Quem conseguir colar, vai ter programa antes, mas quem conseguir colar lá no dia 19, manda um salve pra gente no Instagram, essas coisas, fala com nós. E tem alguns ouvintes, até aproveitar aqui, Godoca, desculpa. Tem alguns ouvintes falando com a gente no Instagram. Quero mandar um abraço aí pro Ninja Programador, que pediu um podcast. Tô esperando a reação do Alex sobre rap e metal, mas não sobre o New Metal, especificamente, mas sobre as coisas que o Cypress Hills fez uma época com Trouble, essas coisas. Falar de body count aí. Body count? Não acho body count de rap e metal, mesmo tendo o cara do rap lá. Sim. Mas é a mistura dos dois, né? Juntou os dois. Public Enemy tem seus momentos. Sim, sim. Não, no Brasil teve o Câmbio Negro. Próprio Rage Against, né, mano? Sim, sabe uma coisa engraçada, cara? Eu não sou do meio, né? Não conheço, mas o Ice-T é um dos maiores nomes do rap mundial, né, cara? Isso não é bagulho, pô. Isso é um bagulho que eu esqueço, às vezes. Ele é o considerado o OG, assim, né? O original gangsta do exato, rap. É. Exato. Cara, teve um e atuava filme muito bem lá, Leonardo. Que a trilha sonora desse filme, se você for buscar aí, você vai achar que eram várias bandas de metal gravando com rap. Aí tem, sei lá, Faith No More com House of Pain, Booyah Tribe com Slayer, com Ozzy, sei lá, enfim. Procura aí que você vai achar. Eu esqueci o nome dessa porra desse filme, cara. Não sei se é nem um filme, na real, mas era uma coletânea, assim, com várias bandas de metal tocando com rap ou eletrônico. Eu sei que o Primus tocava com não sei quem, o Slayer tinha música com o Atari Teenage Riot, que é um grupo de eletrônico, enfim. É, o Slayer só com o Beast Tinha Boy. O House of Pain, com Beast Boys também, House of Pain com Faith No More. É legal esse disco aí. Disso, assim, não é um bagulho que eu paro pra pegar pra ouvir hoje em dia, não, mas pra época que saiu, isso foi bem importante e tal. Mandar um abraço pra ele, porque ele também disse que não é do metal, cara, mas que gosta muito de ouvir a gente falando sobre. Um beijo aí pro Ninja Programador. E só ele falou com a gente recentemente no Instagram, achei que tinha mais gente. Mas nós vamos fazer o programa de progressivo aí, hein? Eu, o Vini e o Luiz, nós estamos armando esse negócio aí. O programa mais longo e com menos ouvinte. Vamos lá, Godoquinha. Beleza. Eu tenho, além da música final, duas indicações. Uma indicação é uma atitude, tá? Sugiro você aí, que já tem muito tempo escutando rock, escutando metal. Lembra das bandas que você escutava no começo, ou que você escutava há muito tempo e não escuta mais? Pega o disco deles e escuta de novo, pra ver o que você acha, sabe? Porque recentemente, por algum motivo, eu resolvi escutar... Como é que é o nome da porra da banda? Tá escutando hoje, eu não lembro o nome dos caras. Olha que bosta, tá ligado? Que tem aquela música do Decreptus lá? Nossa. Que regravou Lady of Confusion? Disturbed. Ah. Nossa, eu não vou entrar no... Não, sem entrar no mérito. Eu sei que é uma banda ruim, tá ligado? Mas eu gosto muito. Eu sei que é ruim. Exato. Pro que ele se propõe a ser uma banda de introdução, pra você virar pro seu... seu priminho adolescente, 12 anos, tá começando a escutar metal, você fala assim, escuta isso aqui, porque você sabe que vai ser porta pra drogas mais fortes. Ele vai abandonar uma hora isso, vai escutar outras coisas. E por que esse problema? Quando o Disturbed começou, eu já tava no black metal, né? Então, ah, não, pulei essa foda. Fase. Mas vou contar uma história depois em off. Eu tenho 70 anos, né? Beleza. Eu, uma coisa que eu... A questão de arqueologia, eu queria recomendar a todo mundo, espero que o Denada coloque no post, que é o clipe de Bewitched do Candlemass. Do Candlemass, maravilhoso. Que eu coloquei. Esse clipe é lindo, esse clipe é maravilhoso. E se eles conseguiram, tem todo o mundo do consegue Mayhem ficar famoso. Clipe. Caralho. Tem o Dead do Mayhem nesse clipe. E como uma forma de agradecimento ao Lucas pela indicação, eu queria que esse podcast encerrasse com Funeral Anthem, do Leak. Que essa introdução é muito boa, cara. Você fica muito animado com o começo dessa música. Sim. Pra quem nunca escutou, é uma das melhores coisas de death metal que eu ouvi nos últimos tempos, cara. Porra. Ah, mas aí é porque você tá. É porque você tá precisando de ouvir mais indicações. É, eu só escuto clássico. O que eu escuto de Def? Eu escuto Def. Def. Tá, de Def eu só escuto Def. Eu não escuto mais nada, praticamente. Só tá faltando um Autopsy e um Bolt Thrower na tua lista. E aí já fechou a trinca. Mas o Link não lembra o Autopsy, mas lembra o Bolt Thrower, lembra o Bloodbath, lembra coisa boa. Cara. Mas aí fala do Bloodbath. Você tá falando de Bolt Thrower, você coloca Bloodbath na minha frase e acabou o podcast. Acabou o podcast. Ao contrário do João, o Gimo é qualidade comprovada. Eu tô escutando mais de 200 produtos de 80 países. Um abraço pro Gustavo Pozzi, fisioterapeuta. Eu recomendo também o canal do Twitter Jamba Connection, por favor, quem ainda não conhece. Fumando Jamba vencida. Jamba Connection é muito bom, cara. Virou meme, espalhou muito. O do cara dando uma entrevista e ele olha pra baixo e fala: por que que tem legenda? Eu falo português bem, vocês já viram isso? Ah, sim. É muito bom, cara.